van Slag Bedre Dempa. Apoco 3-3, verso 3-2-3. controle de Salvador, um bom dia, Águia Azul 4201. Rio Sanera Meia. Decolou na sua escuta. 5868. Bom dia. Zero na água, agora no 865. contigo no 963, decola da El. .208, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, 35328. 08, muito obrigado. Controle de Salvador. Bom dia, Rio 5973. bom dia, Rio 98.